Queria felicidade, não pra me apaixonar, por medo desse amor bonito me fazer chorar. Que fazer com meu coração? Paixão chegou sem dizer nada e ensinou pro meu viver que o dono da dor sabe quanto dói. Tem jeito não, o peito rói, e só quem amou pode entender o poder de fogo da paixão. Porque a realidade é dura, mas é aí que se cura. Ninguém pode imaginar não viveu. Queria felicidade, não pra me apaixonar, por medo desse amor bonito me fazer chorar. Eu não sabia, senhor, das artimanhas do amor. Caí nas garras da sedução. Tá doendo demais, mexendo com minha paz. Amarga e doce tentação. Eu não sabia, senhor, das artimanhas do amor. Caí nas garras da sedução. Tá doendo demais, mexendo com minha paz. Amarga e doce tentação. O que fazer? Chegou sem dizer nada e ensinou pro meu viver que o dono da dor sabe quanto dói. Tem que jeito não, o peito dói. Só quem amou pode entender o poder de fogo da paixão. Porque a realidade é dura, mas é aí que se cura. Ninguém pode imaginar o não viveu. Queria felicidade, não pra me apaixonar, por medo desse amor bonito me fazer chorar. Eu não sabia, senhor, das artimanhas do amor. Caí nas garras da sedução. Tá doendo demais, mexendo com minha paz. Esse amor bonito me faz chorar.